O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A Associação Stop é uma sociedade internacional sem fins lucrativos e se dedica à conscientização das causas psicossociais da destruição do planeta, não só no aspecto da natureza, da ecologia, mas do ser humano, da sociedade, porque a doença mental do ser humano que existe no interior de cada ser humano e que ela se reflete na sociedade também patológica, isso tudo interfere, está interferindo na natureza. E essa integração do indivíduo, da sociedade e da natureza, Norberto Kepp conseguiu fazer uma ciência que aborda a inter-relação, né? A interação que existe entre o indivíduo, a sociedade e a natureza, os efeitos nefastos que as pessoas causam à natureza, assim como, se o ser humano se conscientizar disso, ele pode favorecer o crescimento da vida social e do nosso planeta Terra como um todo. Então, nós nos dedicamos a programas de televisão, programas de rádio, publicações de livros importantíssimos de leitura terapêutica. Você, se você quiser saber melhor dessa ciência da psicossociopatologia, poderá fazer cursos, estudar os livros, ver os programas, fazer análise individual, porque análise não é só um tratamento e uma prevenção para doenças orgânicas e psíquicas, mas é também uma forma de enorme desenvolvimento do ser humano, da sua sanidade. Então, se quiser saber mais a respeito da ciência trilógica, que unifica não só esses campos, mas também a ciência, a filosofia e a teologia, vocês poderão acessar o site www.stop.org.br. Lá vocês verão, inclusive, os nossos congressos, nossos fóruns, nossas atividades no sul de Minas, no Hotel Trilogia de Cambuquira. Vocês poderão saber tudo o que nós fazemos em São Paulo e no mundo. 3032-3616, 3032-3616 é o nosso telefone. Nossa sede principal é na Avenida Rebouças, 3819, mas nós temos unidades de escolas terapêuticas em diversos pontos da capital. Por favor, não deixem de telefonar, porque eu tenho certeza que a trilogia vai ser muito importante na sua vida e da sua família. Dr. Kepp? A ideia sobre a doença, né, em geral, quando Freud fez as primeiras descobertas e começou a existir a chamada psicanálise, era que a pessoa, durante a infância, principalmente a infância, assim, até mesmo um pouco a adolescência, ela passaria por um fato assim, muito traumatizante. E aquele fato traumatizante, ela colocaria no interior dela para esquecer, mas continuaria lá, influenciando a pessoa. Então, a ideia que geralmente se tinha de doença era sempre algo que a pessoa reprimia para não querer ver. Atualmente, né, com o desenvolvimento dos trabalhos nossos, a gente pode dizer que também aí pode acontecer isso, da pessoa ficar traumatizada com coisas da infância. Mas o mais importante é a conduta que a pessoa toma na sua vida adulta. Por exemplo, em geral, a ideia que se tem é que o ser humano deveria ser tratado assim como um ser muito bonzinho, né? Como em geral os países do primeiro mundo fazem, nos Estados Unidos, tudo serve de elogio para as crianças. Então, a Luciara até vai, daqui a pouco, comentar essa questão. Então, na vida adulta, a pessoa não consegue, assim, enfrentar as frustrações. Bom, isso Freud já dizia, né? Que não deveria mimar muito as crianças, porque aí ela aprenderia a ver o mundo diferente do que é. Então, na vida adulta, nunca a pessoa iria aceitar qualquer reprimenda ou ver qualquer erro para corrigir. E, como os senhores sabem, o mundo está cheio de pessoas assim, né? São florzinhas, como a gente fala, que você não pode falar a mínima coisa. Que a pessoa, assim, muito mimada, ela fica toda queimada, desesperada e não consegue produzir na vida. Então eu posso dizer que a conduta doente geralmente vem, primeiramente, porque a pessoa quer viver em função dela mesma. Então ela só pensa nela, ela só cuida dela, ela é muito narcisista, é uma pessoa que acha que o mundo foi feito para ela, e não ela para o mundo. Então são pessoas que não conseguem trabalhar, que não conseguem orientar ninguém, e são pessoas assim que vivem praticamente fora da grande sociedade. Então, em segundo lugar, a gente pode dizer que são pessoas que só querem fazer a própria vontade. Então tudo aquilo que ela tem intenção, ela quer realizar. E ela acha que se não fizer o que ela quer, então ela vai ter um grande desgaste, não vai viver a vida como ela é. E como a gente sabe, ao contrário, né? A vida geralmente está fora de nós. A sociedade em geral é mais equilibrada do que o ser humano. E a pessoa que se adapta, que consegue viver em sociedade, é uma pessoa que consegue ter mais equilíbrio, porque inclusive na sociedade ela vai corrigindo os seus problemas. Então, em terceiro lugar, a gente pode dizer que a pessoa fica doente, né? Ela acaba com doença quando ela recusa um trabalho útil para o semelhante. Então, o indivíduo, ele se torna doente quando ele quer viver só para si. A gente fala de egocentrismo, egoísmo. Agora, o que, que seria, né, uma atitude sã? Então, a atitude sã seria ao contrário dessas atitudes que eu citei. Por exemplo, o ser humano, ele vive em função do mundo. Vê o que, que o mundo precisa, né? Como o próprio presidente Kennedy, que foi o maior estadista dos últimos tempos lá nos Estados Unidos, ele falou que os americanos não deviam pensar no que os Estados Unidos fariam para eles, mas no que eles poderiam fazer para os Estados Unidos. Então eu posso dizer para os senhores que o importante não é pensar o que, que o Brasil, o que, que o mundo pode fazer para nós, mas o que, que nós podemos fazer para o mundo que está tendo uma situação muito precária, como os senhores sabem. Tudo sendo consumido de um modo assim, muito inconveniente, acabando com os bens naturais que nós temos. Então, em segundo lugar, o que, que seria, né, uma atitude sã? Seria a pessoa contrariar a própria vontade. Por exemplo, ela quer fazer uma coisa para o bem dela e não faz. Faz para o bem do outro. É que ela quer pensar uma coisa que agrada, então ela não pensa. Ela pensa em algo para o bem do mundo, né? Para o bem do próximo. Ou então, em terceiro lugar, trabalhar para o bem da humanidade. Então, uma nota que eu pus aqui, que ação boa para o mundo é a verdadeira função do ser humano. Então, eu gostaria de perguntar para a Luciara. Ela viu um artigo a respeito dessa atitude de elogiar muito o próximo. Esse elogio, então, leva a pessoa para a doença. Então, a Luciara tem uns dados interessantes. Quer falar? Então, doutor Kepp, toda essa geração dos anos 80, 90, a psicologia, né, que fala que não pode, assim, corrigir a criança, vai a ter traumas que não pode. Então ficou, principalmente nos Estados Unidos, aquela questão que you are the best, você é o melhor, você é assim brilhante, você é superdotado para todas as crianças. Agora se nota num artigo que essa geração está trabalhando agora. Mas eles estão com terríveis dificuldades, porque os jovens, na menor dificuldade, eles não aguentam ficar no trabalho. Então, eles saem, eles não aguentam. Então, uma empresa contratou o que eles chamam de Celebration Assistant, quer dizer, um assistente para ficar elogiando esses jovens, para eles conseguirem, assim, ficar no trabalho quando eles têm uma dificuldade. E, inclusive, eles colocam na secretária eletrônica deles, assim, você é muito bom, você vai bem, assim, elogiando a pessoa para ver se ela consegue continuar no trabalho. Mas aí a pessoa vai piorando, né, Luciana? Pois é, é uma civilização assim do elogio, do incentivo ao narcisismo, que não dá certo, né? A gente vê que não dá certo. Então isso faz lembrar, Luciana, do Erasmo de Rotterdam. Ele nasceu, portanto, lá na Holanda. Então ele fez um livro chamado Elogio da Loucura. Então ele disse exatamente isso, né? Que o fato do indivíduo querer mostrar tudo cores assim, cor de rosa, mostrar tudo bem, é que leva o indivíduo para a loucura. Veja que ele escreveu esse livro há praticamente mais de 200 anos atrás. E já percebia que o ser humano adoece quando é elogiado. E pelo contrário, né? Se a pessoa nota que ela é ruim, que ela tem problemas, que ela tem uma atitude muito inconveniente até, que ela não tem caridade. Se ela nota tudo isso, é uma pessoa até agressiva. Se ela nota isso, é o único meio que ela tem para ter uma vida sã. Então, a gente pode dizer o seguinte, que uma pessoa pode começar a ter saúde neste momento, né? Se a pessoa aceitava tudo isso, ou se a pessoa também aceitar a saúde. Ou então ela pode ser feliz agora, né? Se ela aceitar ser feliz. Quer dizer, aceitar ver que ela destrói a felicidade dela. Ou então a mesma questão do conhecimento, da sabedoria. Se a pessoa aceita o que ela conhece, se ela dá-se muito valor ao conhecimento, isso até Sócrates falava, né? Que todo mundo queria ser um sábio. Então, quando ele mostrava, através da ironia, que a pessoa não sabia o que ela pensava, aí a pessoa começava a saber. Então, aí começava a ser uma pessoa sábia. Agora, quem quer falar, quem quer comentar mais alguma coisa? Eu pensei aqui, doutor Kep, o senhor estava falando nessa importância de contrariar a própria vontade, né? Para que a gente possa realizar qualquer coisa de útil na vida. E, inclusive, assim, se sentir mais realizado, né? Porque se a gente não faz nada de útil, não tem como se sentir realizado. Então, a gente vê que se nós fôssemos seguir a nossa vontade, a nossa tendência seria ter uma vida, assim, muito fútil, né? Muito superficial. Dormir até tarde, comer demais ou comer de menos em alguns casos. Não fazer nada que fosse assim importante para a própria vida e para o mundo em que vivemos, né? Então, essa importância de, desde pequenas, as crianças serem frustradas, né? Não deixar a criança livre nas vontades. Porque as vontades, inclusive, são super destrutivas. Então, deixada livre na vontade, a gente vê que a criança se machuca muito, fica muito irritada, muito nervosa e não faz nada que seja realmente de acordo com a essência, com a existência dela. Aí ela cresce, né, Selma? E começa a ter esses chiliques na vida social. Então, né? Começa a usar o poder que ela tem, o dinheiro que ela tem, para realizar essas vontades neuróticas. E aí a sociedade e o mundo levam a breca, que é como está acontecendo. Então, tem que ver também, né, Cláudia, essa questão da inveja, né? É. Da inveja, da megalomania, né? questão do narcisismo, que é muito importante a pessoa se colocar lá em cima, né? Agora, mesmo que na essência, como a Selma falou, na essência, na parte fundamental, tudo que existe é bom, é belo e é verdadeiro, né? A gente pode dizer que o ser humano, ele não faz o bem, ele não faz a beleza, ele não faz a realidade, mas ele é o bem, a beleza e a realidade assim na essência. A gente pode dizer que o mal é só uma privação que ele faça ao bem que ele tem, ao bem no qual ele nasceu e que o ser dele é. Nós não fazemos o ser fazer o bem. Vamos dizer que o bem é ser, mas a pessoa pode destruir por questão da inveja. E, doutor Kepp, isso aí é feito de uma forma tão comum, tão diária, tão contínua por todo mundo. É, não é uma coisa assim teórica, longínqua. Eu estou me lembrando, por exemplo, de uma cliente que eu atendi hoje de manhã, e ela tem um problema de início, ou um suposto início de surdez, né? Então, algum dia, algum médico disse que ela estaria desenvolvendo a síndrome de Meniere, e ela encasquetou com isso, pegou isso como um pretexto para destruir todo o bem que ela tem na vida dela. Então, eu estava dizendo para ela que não só nesse campo, né, ela não confia. Os médicos dizem, a senhora não tem nada, a senhora está bem, a senhora tem saúde, e ela não confia. E ela volta, e ela volta, e ela volta a fazer os mesmos exames, porque ela quer ficar doente, ela quer encontrar uma doença. E ela não confia na beleza, na verdade, na bondade, na essência, inclusive saudável, dos seres e dela mesma. Então, ela ficou muito surpresa quando eu disse que o mal que ela vive, ela que fabrica, que não é um mal fatal, que ela até, inclusive, tem que ter medo daquilo, porque aquilo vai pegá-la pelas costas. Ela fabrica o mal na vida dela. Mas sabe, Cláudia, aí tem que ver o seguinte, que se a gente fala, não, você quer o mal, quer a doença, a pessoa é estranha. É. Então tem que dizer, não, a pessoa recusa o bem, recusa aquilo de bom que ela tem. Isso. Recusa o que ela tem de melhor. Isso. Então nessa recusa é que ela fica doente. Isso. Por causa da inveja que ela tem ao bem, por causa da rejeição que ela tem ao bem. Isso. Então aí ela cai doente. A mesma coisa, até eu tendo uma psicoterapeuta e ela tem agora o mesmo problema que eu acabei de mencionar. Então, os médicos dizem a ela, a senhora não tem nada, seu problema é psicossomático, a senhora tem que fazer análise. E ela recusa isso que os médicos falam e vai fazer ressonância total, né, abdominal, para ver se ela consegue encontrar alguma coisa lá, alguma prova de que ela não está bem. Então, isso que o senhor disse, a pessoa recusa o bem. Ela recusa o bem, então ela arranja um monte de sintomas por essa recusa que ela faz em ter saúde, em estar bem, no bem que, inclusive, ela recebe, né? Porque nós recebemos muito bem e que nós estamos sempre negando, destruindo, jogando fora. Cada vez que a gente muda, por exemplo, de uma situação para outra, de um parceiro para o outro, de um emprego para o outro, nós pensamos que nos livramos dos problemas, né? Mas a gente está arranjando uma porção de outros e ainda destruindo o bem que a gente tinha na situação anterior. Então vamos ver agora, né, o que o doutor Ademar tem a dizer. Então, doutor Kepp, eu estava pensando que nessa questão do narcisismo, que a pessoa tem sempre a necessidade de sentir-se especial, né? E no hospital, a gente nota muito isso, que o doente, ele quer sempre, assim, ser a primadona, realmente, assim, né? Assim, ele é especial, então ele vem com várias doenças, várias queixas, vários sintomas, e o médico, infelizmente, por não ter essa noção de psicopatologia, acaba alimentando isso. Então, existe esse pacto entre o médico e o paciente. Agora, quando o médico se conscientizar mais disso e o paciente também, então a tendência das doenças é diminuir. Porque no narcisista a gente nota o seguinte, que ele sempre quer ser especial, ele quer o melhor e exige o melhor. Mas quando ele consegue isso, ele não dá valor, porque ele só pensa nele, né? Ele só tem ideia dele como centro. Então, inclusive para terapia, muitas vezes, ou num tratamento, que nem foi citado pela doutora Cláudia, a pessoa não acredita no que o outro fala, porque ele só fica nas próprias ideias. gente pode dizer, né, que o que leva à doença é muito narcisismo que a pessoa tem. Ela gosta de consultar os médicos, até de rebater o que eles falam. Quer dizer, gosta de ser o centro. Às vezes é operada, vai um grupo enorme de pessoas, às vezes vai lá no hospital para visitá-la. Então ela está contente. São pessoas que só falam, só pensam em doença, né? Agora vamos ver o que, que a nossa sueca fala, é jornalista da Suécia, a Helena Melander. Isso. Não, eu estava achando, pensando nisso, que é interessante esse conceito do narcisismo que o senhor trouxe agora. Faz também mais fácil entender alguns outros conceitos, como, por exemplo, a inveja. Nesse livro, A Origem das Enfermidades, o senhor escreve mais sobre a inveja, justamente, e fala assim sobre o sucesso pessoal. Eu vou falar essa semana numa palestra na Millennium sobre o que impede seu sucesso. E aqui o senhor escreve o seguinte: para você ter bom êxito, precisa aceitar o sucesso das outras pessoas. Estou dizendo que o sucesso próprio depende totalmente da aceitação do sucesso alheio. Assim, se admiramos os indivíduos de talento e capacidade, automaticamente os seguimos. Mas, agora entendendo essa questão do narcisismo, a pessoa narcisista não admira ninguém. Ele não está voltado para fora de entender o sucesso dos outros. Por que, que a pessoa lá tem sucesso para seguir aquela pessoa? Ela está encantada com ela mesma, no narcisismo e na inveja também. Então, são muito ligados, né? O narcisismo e a inveja. Quer dizer, ela não consegue, né, aprender nada porque ela só é voltada para as próprias glórias, né, as imaginações que ela tem. E com isso ela não adquire nem conhecimentos. Agora, o que, que o Léo acha dessa questão toda? Eu acho muito importante essa ideia que o senhor dá a respeito da verdadeira natureza humana. Quer dizer, o ser da pessoa é feito de bem, verdade e beleza. Porque eu acho que essa inveja muito grande que nós temos da verdadeira natureza, que nos faz rejeitá-la, foi criada uma ideia muito invertida de que a natureza da pessoa é ruim, e não que seja uma atitude dela rejeitando o que é bom. Então, geralmente a pessoa fala, hoje está sendo levantada essa questão da frustração, etc. A pessoa sempre acha que ser o que ela é, ser natural, ser espontânea, ser verdadeira, é agredir, é ser preguiçoso, é não ser gentil, não trabalhar. Aí a pessoa fala, agora eu estou sendo o que eu sou mesmo, estou sendo genuíno. E se ela tem que fazer o bem, tem que prestar atenção no que os outros falam, tem que ser útil na sociedade, etc., a pessoa muitas vezes pensa que ela está sendo mascarada, está fingindo que ela não está com vontade de fazer o bem. Eu acho que foi criada uma inversão muito grande aí, porque a pessoa precisa mesmo se esforçar. Ela já negou tanto o bem, que se ela não fizer um esforço para fazer o bem, ela não vai conseguir, ela só vai ficar doente e perecer, né? Mas agindo assim, mesmo fazendo um esforço contra a sua vontade invertida, ela vai estar agindo de acordo com a verdadeira natureza dela. Então, é o contrário, quer dizer, ela fazendo bem é que ela está sendo autêntica. E quando ela é agressiva, patológica, chata, ruim, aí ela está pondo uma máscara, porque isso não tem nada a ver com o verdadeiro ser dela. Então, eu acho que esse entendimento é muito importante para a pessoa se desinverter. Então, veja, né, Léo, que a questão da doença é uma atitude só de negação a saúde que a pessoa tem. Por que que, por exemplo, é raro, né, ver uma criança assim doente, principalmente doente mental? Mas a criança começa a ficar doente à medida que vai entrando na sociedade e vai sofrendo até as doenças dos mais velhos, né, dos pais, inclusive, e das outras pessoas, né, que começam a exigir que a criança seja de uma certa maneira, e não que a criança, como ela é que está bom. É claro que tem crianças que já nascem, né, com inveja, com esses problemas, que são chamados nas religiões pecados originais. Mas, de modo geral, quanto mais a pessoa vive, mais ela vai se adoecendo, porque ela entra também numa sociedade muito doente. E essa consciência é muito importante, né, para a pessoa evitar o pior. Vai falar alguma coisa, Selma? Eu estava pensando aqui, para completar isso, né, que é essa doença? A gente vê que a criança, ela é muito mais alegre, né, de bem com a vida, e vai ficando amargo à medida que a vida percorre, né? Até a próxima semana.